amor, eis-me aqui. Humildemente quero a tua alegria, dai-me o teu amor, meu bom Senhor. Tu criaste o lindo céu, o imenso mar, a linda flor, meu bom Senhor. Nem coisas que há que perecem, quero a santidade da. Senhor, pois tu criaste o lindo céu, o imenso mar, a linda flor, pois tu criaste. Yeah.